Claro, na escuta. Prossiga. Recebemos o seu transponder, é o 5132. 5132. Chame Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 1-3325, boa noite, professor. Boa noite. Salo 52, direito no 219. 219, grato, boa noite. Salo Salvador, boa noite, voo no 612, livrou táxi na 6. Boa noite, também 12, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Não temos aqui a posição indicada no Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, o nome 12, vai observar, procurar o balizador. 3567, boa noite. Boa noite. Nave Lima Tempo. Pode Lima Tempo, 4206. Salvo Salvador Gol 1273, posição 3. Pushback, treinamento. Vicente, aguarde, temos a aeronave da companhia, já iniciou o pushback no setor de trás do pátio, aguarde, vai passar no táxi. Vai, Zero, vou no 273. Vou no 612, temos aqui sua posição, é a posição 10 do pátio 3. Posição 10 do pátio 3, gol no 612, grato. Decolou de 54, chame o controle 1-2-0-0-80. 2080, boa noite, até já. 1-8-6, bom voo. Salvador, boa noite, Oxenair 6259. Boa noite, Oxenair 6259, contato radar, autorizado Leda, suba para o 360. Leda 360, 6259. Livre decolagem 1-0, vento variável 3 nós. Iniciando 4-2-0-6, pista 1-0. Joker 2-0, Juliette, Pátio 1, Índia, reporte no ponto de espera, pronto. Não, sem problema, eu vou seguir devagarinho aqui, quando encontrar com ele, a gente já parou aí pra ele, valeu. Na escuta? 567. A gente vai seguir o tráfego da Força Aérea via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 Noite, decimal 6, bom voo. Segue o ponto aérea, Alfa 186, muito obrigado. Só pra ajudar aqui o no 612, é depois da aeronave da companhia ou é antes? É a posição 10, é o que nós temos aqui informado. Não, gente, mas não tem na carta a posição 10, teria como se dar um auxílio se é depois da companhia ou antes? Aguarde. Obrigado. Pagador, boa noite, 4206 da Azul, Mapuca. Boa noite, Azul 4206, contato radar, suba para o nível 370. Mapuca é o 370, 4206. Estamos verificando com o centro de operações. Acho que que estou visualizando ali o Marshaller atrás do, do avião da companhia. Está seguindo lá, está visual com o sinalizador, agradece no 612. Ok, tudo resolvido então. Espera 5919, quais são? Joker 20, autorizado, alinhar e decolar no 0, vento variável 3 mais. Corrigindo, Gono 273, autorizado para o pushback somente, chamar para o táxi. Autorizado para o pushback somente, chamar para o táxi, Gono 273. Variável 3 nós, Joker 20. Ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero, Bruno. 567. Joker 20, decolou 00, chame o controle, ano 20, decimal 80. Ano 20, decimal 80, Joker 20. Controle Salvador, Joker 20. Deixa eu descer da mão. Era 5919, contato radar, subo para o nível 210, saída MOMO. Subindo para o nível 210, saída MOMO, JT20. O chané é 6259, chame Recife, na frequência 125.1 e alternado 133.25. 251-3325-6259, uma boa noite. Noite. Para o táxi voo 1273 com 179 a bordo, 2 horas e 58 de autonomia, Fernando Campinas. 179 a bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8 decimal meia, bom voo. Índia Alfa, 186, ponto de espera, voo 1273, boa noite. Trip 9425 na escuta. 4-0, 0 vai para o pushback novamente. Confirma de 9 para a nave, solicitou pushback. É o 9-4-0-0-9. Autoridade, chama para o táxi. Reporta táxi 9-4-0. Trip 9425 na escuta. Afirmo. Recebemos o seu plano pronto para a cópia. Afirmo. Autorizado conquista, nível 200, saída Arbor após DCT conquista. Decola down no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5047, coteja. Ok, autorizado, nível 200 para conquista, saída Arbor depois DCT. Primeira curva é à direita, 5047 ao transporte, 5425, perdão, obrigado. Protegimento correto, chama para acionamento, pushback acionamento. Chamará. Corre, Salvador, volta 273, ponto espera, dá 1-0, pronto. Ali mantendo 0, volta 273. Volta 567, decolou 03, chame o controle 12080. 2080, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o T3197. Boa noite, 3197, saída prevista da El Leda Bride, aguarde para a cópia. Da El Leda Bride, obrigado. Patrone, boa noite, chegou 157, decolou, cruza 1900. Boa noite, gol 1567, contato radar, saída árabe, subou para o 360. Subindo na árvore para o nível 360, gol 1567. Salvador, o 5415 para o posicionamento no pátio 3. Autorizado 5415, chama para o táxi. Para táxi, 5415. Decolagem 1-0, volta 273. Decolou 06, chame o controle 12080. 2080, obrigado, boa noite. Afirmativo, T3197, campo 4. Autorizado Galeão, nível 380, via Persolu 10, saída da Eoleda Bridge. decola da 1-0, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5141, coteja. 360. Autorizado Leda, 3620. Direita, controle 1-10, décima 8, transponder 5541, confirme por gentileza. 5141. 5141, obrigado. Correto, para pushback acionamento. 7. O táxi chegou no 940, está com 3 horas e 40 com PINS 189. Tente 189 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 186, bom voo. Índia Alfa 186, boa noite, chegou no 742. Está pronto para o táxi, o triplo 5415. 181 a bordo, 2h10, alterna Salvador. 2h10, Salvador, confirme GV? 181. Eu copiei 181, tá certo? 81. 081, 081 a bordo, gente. 154-15. Tem táxi aprovado até a saída do pátio 3, ajuste no 017. Observe um Boeing da Gol em direção ao ponto de espera pista no 0. Na retaguarda do mesmo, segue até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 18612, é 5415. Tente alertar o táxi até o final do pátio 3, vai seguir a nave da Gol. E vai chamar a torre 18615. Afirmo 5415, o controle acabou de me solicitar que a senhora mudasse a saída para Coral, curva direita após decolagem, subida Coral. Coral com curva direita após decolagem. Sequência 1260 e alterna 1288. 1260, 288, 567. Recebeu a portadora aberta. Torre, muito boa noite. Eu vou no 940, próximo ponto de espera da 1. Vou no 940, linda, cola pista 1-0, vento variável 1 nó. Por gentileza, o senhor poderia, assim que possível, checar a situação da pista, se encontra seca ou molhada? Positivo, está livre a linha de decolar, vai reportar a pista no nosso patrão. Salvador, boa noite, 3541. 3541, ali mantém. Ali mantém, 3541. Quatro zero, decolou 1-2, chame o controle 1-2-0, decimal 8-0. 1-2, 1-2-0, 8-0, voo no 9-4-0, pista seca. Ah, obrigada. Controle, muito boa noite, voo no 9-4-0, decolado, solicita curva à direita, devido informações. Autorizado pro de Leda, o gol no 940, contato radar, subiu para o nível 360. Direita Leda, 360, gol no 940. Gol no 273, chame Recife 1-251 e alternado no 3325. 251-3325 vai chamar. Quatro no cinco, decolou 1-4, chame o controle 1-2-0, decimal 8-0. 2-0, decimal 8-0, 5-4, 1-5. Controle Salvador, é o trip 5-4 no 5, boa noite. Controle? É o trip 5-4, 1-5, apertura coral. Contato radar, acione o código 5043, suba para o nível 1. Pois só, mantenha o código 1-4-0, autorizado direto coral, o trip 5415. Direto coral 5415. Controle Salvador, 35415. Solicitando nível 200. TRIP-5218. Confirma o TRIP-5415? Afirmo. O nível 200 solicitado? 200, senhor. Subindo para o nível 200, vai ter que efetuar a saída da EO. Confirme. Ah, então negativo. Mantenho 140, obrigada. Aqui, mantendo o nível 140, na prova de coral, 35415. Ciente, na prova de coral, 140. Gol no 940, chame o centro Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 251-3325, boa noite. Boa noite.